Sucesso! Hoje a sequência de toma, toma, São Paulo! O rei dos paredões. Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona. Tem uma boa notícia, tem pra todo mundo hoje. Vai ser só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma. Vai ser só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma. Vai ser só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Vai Nezinho, vai Nezinho, movimento batedeira, movimento batedeira. Vai ser só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Toma aqui, toma aqui. Sucesso, São Paulo! Hoje é festa da comunidade, paredão tá rolando na onda. A galera faz a batedeira, LX vem com mais uma bomba. Hoje é festa da comunidade, paredão tá comendo na onda. A galera faz a batedeira, LX vem com mais. Eita! Você só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma. Sucesso, São Paulo! Vai ser só toma, toma aqui. Toma aqui, toma aqui. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma. Telzinho, Telzinho, Telzinho! Faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira. Telzinho, Telzinho, vai! Vai ser só toma, toma aqui. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. E cara, você não tá se dando aquela minha pergunta, bicho. Ah! Sucesso! Olha o movimento do verão, hein? Faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira. Segura embaixo, mago, segura embaixo, vamos embaixo, vai. Vai ser só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Que movimento gostoso, que movimento é esse? Vai mostrando a coreografia pras meninas, hein? Sucesso! São Paulo! Empurra! Vai! Vai ser só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma. Vai ser só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma. Sucesso! O rei dos paredões. Faz a batedeira, faz a batedeira. Toma, toma, negona.